E a luz do sol se espalhe por toda a imensidão do mundo. Araqueto vem cantar pro negro, ele irá de segundo a segundo. E a luz do sol se espalhe por toda a imensidão do mundo. Araqueto vem cantar pro negro, ele irá de segundo a segundo. E hoje eu abro meu peito, porque sou feliz, porque sou feliz. Araqueto se fez radiante, quando alimentou sua raiz. Com um sorriso aberto, em primazia, guardando amor pro seu interior. E hoje o negro é importante, pois é oriundo da Costa da Cor. África, uô, África, uô. Cidade reluzente, cidade florescente. Cidade reluzente, cidade florescente. Este povo, cidade encantada, este povo com a majestade real. Araqueto, ritual do candomblé, exalta as cidades de Quedo e Sapé. Menino, vingou-se o homem, utilizando seus poderes. Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres. Os vassalos ficaram sem passos, da fauna e a flora não brotavam mais. Duas mulheres ficaram estéreis, a flor do seu sexo não se abrirá jamais. Ele Peace.